Correto, chame pronto. Chama lá pronto. Oxaneamento 314, se tiver estacionamento por 5. Oxaneamento 314, livre pushback acionamento, chame para o táxi. Eu vou chamar. Gol 1399, a posição número 7, pronto para pushback de acionamento. Bono 399, livre pushback acionamento, chame para o táxi. Livre pushback acionamento, chame para o táxi, 1399, está com. Boa tarde, Tripe 5219, seguinte da Romeu, por gentileza, autorização Vitória da Conquista. Tripe 5219, ciente, aprovado Vitória da Conquista, nível 200. Decola da pista 10, gole eval após direto, transponder 5112, correção 5114, transponder 11935, controle. Vitória da Conquista no 200, cabeceira 10, gole eval após DCT, 11935 a controle, só não entendi o transponder. Transponder 5114. 5114, transponder, tripe 5219. Tripe 5219, cotejamento correto, chame pronto. Chamará. Solo Serra, o meu tango, meia dúzia a bordo, no pátio 3, pronto para o táxi. Aguarde para início do táxi, Serra Romeu Tango. Confirme a posição do pátio 3 que você encontra, é mais ou menos. É, entre o Trip e o Kinger 200. Ah, ok. É, o senhor está visual com o Boeing da Gol? É, qual é são? O Airbus da Oceanair fazendo pushback no pátio 3, na frente? Afirmativo. Ok, mantenha-se a retaguarda do tráfego, ajuste no 013, aguardando instruções para prosseguir no táxi. A gente vai manter a retaguarda do Boeing, o céu botando aguardando. O 1399 na escuta? Na escuta, prossiga por excelência. Ok, tem condições de coordenar com sua equipe de solo para realizar o pushback de forma a deixar a entrada do portão 07 livre para a aeronave da companhia ingressar, que já faz tempo que ela espera na rua da Juliette? Sim, a aeronave está aguardando aí a vista, não sei da situação, já estamos coordenando com o pessoal para deixar mais disponível a entrada aqui. Tá? Ok, obrigada, vou no 399. Vou no 075, ingressa via Juliette, portão 07. Portão 7, 075, de Balanha. 6314, Xené, para o táxi com 95 a bordo, autonomia de 3 e 10, alternando Salvador. Fonso, vou para o nível 360, saída Gol e transfer Alfito. 360 na Gol Alfito, por favor, Fox. Controle Salvador, o Gol no 75 na final da 10, trem baixado, travado e estabilizado. Gol no 755, completa final, torre 18-6, pelo oposto. 18-6, obrigado, bom trabalho. Ingressando via Juliette. Ah, viu, Matheus? Vai dar passagem ao Boeing, vai sair pela Índia, 26 após. Serra Romeu Tango, vai seguir o Airbus da Oceanair, em frente, Índia, no ponto de espera, chame a torre em 1186, bom pouco. A gente vai seguir o Boeing na Índia, 118-6, no ponto de espera, o Serra Romeu Tango. Papatango, Romeu, Papatango, autorizado a prova da rotatória. Autorizado a prova da rotatória, Romeu, Papatango. Gol no 399. Observe o parqueamento da aeronave da companhia no 7, após parte 1, no Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste ao 10113, bom voo. Gol, 99, 90, autorizado o táxi, tem ataque, Índia, no ponto de espera da 10, quando lá, vai chamar a torre em 186, direção aeroporto. Salvador, Oxenete, 34, boa tarde, pronto, ponto de espera, da 10. Boa tarde, mantém o ponto de espera. Mantém, 34. Papá Romeu, Lima, Delta Lima, prossiga. Plano para o táxi, 3.5, com 161, 4 horas de autonomia, Antena Galeão. Confirmando alternativa Galeão? Afirmativo. Copiado, então. Prossegue táxi via Pátio, Índia e Alfa. E no ponto de espera da pista 10, chama turno no 8, decimal 6, ajuste no 013. Afirmativo, autorizado, táxi via Pátio, Índia. Quando o próximo chamará de 86, tá 3.5. Firmo, ajuste 10113, Lima Delta Lima, prossiga para a boca do rio, pelo litoral, na proa do Fora da Barra, mantenha 500 pés. Visado Lima Delta Lima. Quero manter a minha 3.4. Agora vai seguir um Alfa Tango 72 da Triple. Tem 63.000 com 1013 ou 3.45. Eu vou no 3.4, muito boa tarde, 0.0, não do 0. 03, mantém o ponto de espera. Mantendo, pode ser no 3.4. Gol no 755, no solo 34, livre à direita, solo 219. Livrando à direita, 219, o gol no 755. Poxa, né, 6314, pista livre, autorizado a decolar. 120 grau, 08, nosso. Decolagem, 6314. 5, livrou. 755, boa tarde, taxia vial, reporta antes da Juliette. Taxiando via Alfa, reportar Anja Juliette, no gol no 755. Sul Salvador, que é Romeu Papatango, na proa da rotatória, visual com o campo. Romeu Papatango, chame 2 Salvador, frequência 1186. Chamar a torre 118, decimal 6, Romeu Papatango. O SES tem livre o posicionamento na área remota? Me chame para o táxi e, por gentileza, posicione a aeronave de modo a deixar livre a entrada do 08. É, se posicionar, vai deixar livre o 08, se veja na frente. Passando a rotatória, Romeu Papatango. Chamará passando a rotatória, Romeu Papatango. Salvador, 35488. Está estabilizado no ILS, baixado travado. Chame final normal, trip 5488. 488. Chanel 6314, decolou os 3.6, chame controle. 6314, vai chamar de 935, obrigado. Beleza, repita quem chamou para o push. Passarei de ir aguardar na remota no 4, ok? Nós já temos o tanque já vai iniciar na 12 e iremos ingressar agora um Boeing da Gol para 08, aguardando o passarei 2231. Aguardo. Bono 755 prossegue via Juliette até o 08, observando o push na área da remota do TAM, o mesmo já está ciente que vai deixar a passagem livre para o senhor prosseguir para o 08. Ciente, via Juliette até o 08, o gol 1755. Pouso no cabo. Sete, frequência livre, chame para o regresso o Guardião 07. Sete. 3145, informo o Alfa 350, próximo ao externo, mantendo 500 pés. Desgraça. Brasília, peso Luno 7, colocou para a direita, gole o piso, 1935, 5107, o Puno 925. Pegou 925, chame pronto, pushback. Menos obrigado. 314. Confirme o achanamento 314. Autoriza para a direta de Flock. Mantém o perfil de saída, o achanamento 314. Mantém o perfil. Gente, o 5488. O meu Papatango, acusa avistando o Alfa Tango 72 e navegue para pousar como número 2 atrás do Alfa Tango 72. Tem um tráfego à vista? Afirmativo, dá visual com o tráfego na final da 1-0, Romeu Papatango está efetuando uma redução de velocidade. Zofo 3145. 3145, completa a final, torre 18-6, tamo pouso. 18-6, obrigado. Oxané 6314, autorizado da presente, direto Petrolina. Direto Petrolina, muito grato, 6314. Salvador, boa tarde, 3145, estabilizado, final arco e embaixada travada com a pavimenta. Controle Salvador, boa tarde, Golo 395, informação Romeu. Boa tarde, Golo no 395, identifique, foi na proa de ITAP, desça para o 050. ITAP, desce para o 50, 395. Obrigado, taxia via Pátio, Índia e Alfa, e no ponto espera ser uma torre no 8, decimal 6, TAM 3217. Pátio, Índia, Alfa, no ponto espera ser uma torre 6, boa tarde, do lado. De fábrica, o Romeu Papatango, agilizando para pouso 97. 3145, informo o tráfego Papá 28 Alfa, curta final de 2 milhas para cabeceira 97. Gente, nós só escutou 3145. Passaredo 2231 na área remota no 4 está livre por posicionamento sanitário. O solo é o Oxané 6321 na remota 13 para o pushback sanamento. O Oxané irá aguardar a remota 13, 6321. Ok. Azul 4206, boa tarde, identifique. Vou ir na proa de ITAP, desça para o nível 060. ITAP 060, sabe da minha. Prossiga ao 07. Vou no 077, no 06 está livre. Chame para o táxi, no 077. 1077, livre, chamará para o táxi. Salo 35488, livrou? Boa tarde, Trip, táxi Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 5488. Tango no Solos 41. Autorizado 180 graus e backtrack para o Pátio 4. Estacionar frequência livre. Salvador, Guardião 07. Pro prossiga, Guardião 07. Já na vertical de Viatã, visual com o campo, fechando a parte do Grae, Guardião 07. Autorizado, formar proa direto para o hangar do Grae. Chame na final, 120 graus, 10 nós. Sete. Papá Romeu, Serra Romeu Tango, autorizado a alinhar e manter o 10. Para manter o 10, Serra Romeu Tango. Decimal 85, alterna 12545. Existe agora 2085, alterna 2545, 6304. Muito boa tarde, taxia via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 3145. Guardião 07. Chame estacionado no solo 120 grau 099, Guardião. Para a sala controlada, Guardião 07. Sete, já leva tango, informe através do efeito azul. Oscar Tango. Serra Tango. Prossiga, comandante. O Serra Tango está acionado no passo 5, com 5 a bordo. Solicita instruções para o táxi. Posso 3:40, autonomia alterna Campinas. Copiado, aguarde para iniciar o táxi. Iremos ingressar primeiro o Airbus da Tano 05 e após o senhor prossegue, então, via Pátio, Índia e Alfa, e no ponto espera o Sematorno no 86 no 077. Pátio de Alfa, onde pega as instruções de início. São 3145, ingresso Juliette para o 05. Juliette para o 05, está 3145. Ui, busca vidas. Sete, informe decolando para busca vida na proa do farol de Itapuã, Lima, Delta Lima. Formar na proa do farol de Itapuã, Lima. Voo no 399, autorizado a alinhar e manter. Previsão para decolagem mais 4 minutos e meio. Voo no 399, exibir a linhagem e manter a 10. Direto da pressão. Papa Tango, Whisky, Sierra Tango. Mantenha a posição. Mantenha a posição, Whisky, Sierra Tango. Controle 35266, boa tarde, informação Romeu. Controle 5266, identifique e vai na proa de ETAP, desça para o nível 070. Para o 070 na proa de ETAP, 266 aqui. Fim 340, já aprovado, número 3 para cópia. Aguardado. O voo no 077, então prosseguindo via Pátio Índia Alfa no ponto para a torre 186. E o Passaredo, 2231, segue o Boeing da Gol. Pátio Alfa, processo 286, voo no 077. Pantanal 4711, no Congonhas 360, está autorizado via Ampas do Luno 6. Decola pistão 10, a curva é à direita, saída da Euleda Brite. O controle opera 119, decimal 35, aciona no transponder 5121, cotejo. Autorizado São Paulo 360, Nadael, Leda, Palmeira Bridge, decola da 10 à direita, upper do Luno 6, 119, decimal 35, a saída, 5121, transponder, Pantanal 4711. Correto, quando pronto, só em posicionamento no 04. Posicionamento na remota 321, janela 6321. 6321 irá aguardar para o pushback. Nós estamos com o pátio 1 já congestionado. Temos agora 4 aeronaves, na verdade 5 para decolar, ok? O estimado para o inicial push será 10 minutos. Qual que é o nosso número? O senhor é número 1 para iniciar o push, porém com estimado 10 minutos. Positivo, teremos o número 1. Solo 471 na posição 5. Puxa bem, capitulamento. O posicional 4711, conforme o senhor vai avistar dentro do instante, nós teremos mais duas aeronaves posicionadas à retaguarda do senhor. Então, aguarde para iniciar o push no 04. Confirmando, é 04 ou 05? É o 04, que tirar todas as plaquinhas em cima com os números aqui. Ah, ok, sim. O estacionamento também pro voo 1925. 925 é negativo, ainda irá aguardar, ok? Irá aguardar o, no 02, o PAS encontra-se congestionado. A sua escolta, 925. Whisky, Oscar, Oscar, PAS que encontra-se? Anki, Oscar, Oscar, ok, copiado, PAS 4, radial ideal para o destino? Dá-lhe alguma pergunta, senhor. Ah, passou Pitu Açu, está com proa do farol de Itapuã para pouso na... Tem condições de pousar na 35, táxi para o Pátio 5. Negativo. Proa da 35, no momento vou ter aeronave ambulância para decolar da 17. Curva esquerda agora, ingresso no circuito pela direita e faço uma base pela direita para a 17 para os hangares. Acusa avistando o tráfego alinhado na 17. Escutará, você tem condições de pousar direto no Pátio 5? Autorizado então, pouso direto no PAT 5, observando a aeronave que estiver decolada 17. Gente, Dali Alfa Tango. 5266. O Trip 5266, continue a descida para 4 mil pés, com ajuste padrão. 4 mil e 13, ligado, 5266. Direita, na perna do vento pela direita, 500 pés. Vento 190 graus, 190 nós. Whisky Serra Tampa. Gente, as demais aeronaves, voo no 399, mantendo posição alinhada na 190. E as duas aeronaves da TAM manterão posição e aguardarão para decolagem. Prioridade aeronave ambulância, decolando da 17. Mais aguardando aqui na posição. Até o transporte. Correto, Web. Quando pronto, chama em posicionamento no 01. Vou chamar. Salve, Salvador. O trip 5219, parte 3 para puxa acionamento. 5219, mantenha a posição aguardando, ok? Nós estamos gerenciando de forma que o nosso parque encontra-se, na verdade, é congestionado. Então, o senhor será o número 4 para decolar. Afirmativo. Guardando no pátio 3. Então entregue, por favor. Voo no 399, razão de 1.800 a 2.000 pés, até uma centena. Afirmativo, senhor. Tem condições de entregar um pouco mais, 2.300 a 2.500? Afirmativo, senhor. Então empregue 2.500, por favor. Autorizado a decolar, 120 graus, 109, e mantenha a proa até o nível 030. Voo no 309, livre decolagem, novo 0, mantenha a proa até o 030. Final para pouso do Pátio 5, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, chame no solo do Pátio 5. Chamará. Azul 4206, redução para 170 nós. O número 2 na aproximação, segue Boeing 737-800. Gente, vai reduzir. Poderia falar a ground do Boeing da frente aí? 220. Gente, faz o lado do Pacífico, é o Charlie Alfa Tango. Gente, Charlie Alfa Tango, no solo 51 na frequência livre. Grato. Delta Lima, chame agora 2, Salvador, frequência 18.6, tem um bom cruzamento. Chama 1186, grato controle. Papatango decolou, passa na frequência do controle? Decolou 5-1, não chame o controle, Papatango. Uísque Serra Tango com a razão de 1 mil pés até o nível 050. Após, sim, pode entregar a razão normal. Gente, controle 2935, vai chamar. Golo 399, decolou ao 5-2. Chame o controle em 1.9.35. Golo 399, controle 2935, graças. Torre ao Papa Romeu Lima, Delta Lima. Golo 399, mantendo proa até 3 mil pés. Os pés no farol de Itapuã. E aguarde para prosseguir. Espera no farol de Itapuã, 500 pés, no Lima. 399, graças. Controle, Luiz, Tango, boa tarde. Boa tarde, Whisky Serra Tango, contato radar decolagem, vou ir na proa de Coral, subindo para o nível 140. Proa de Coral 140, sim. Azul 4206, livre ILS, desça para 2 mil pés, inicie redução para aproximação, tráfego à sua frente, meia dúzia de milhas. Mal, baixado, travado. Informação de tráfego, um helicóptero Romeu 44, no farol de Itapuã, que fica à sua direita pelo litoral, mantendo espera 500 pés. Gol no 395. Excelente, obrigado. Prossiga, comandante. Entre pelos corredores, o ajuste 1093, informe em Paripe para ingressar no Interlagos, Whisky Kilo Zulu. Autorizado, avistado agora, autorizado decolar com proa Nordeste, 1.0 graus, 1.0 nós, Yankee Oscar Oscar. Ok, toca pra gente Nordeste, fora do solo, aguarde para prosseguir posteriormente a decolagem do setor sul, chover pro litoral sul na Rainha Xé, Yankee Oscar Oscar. Afirmativo, aguardando aqui para prosseguir pro destino Yankee Oscar Oscar. Positivo, se eu quiser manter o setor norte aí, sua curva esquerda, manter o setor norte próximo à cabeceira no 7, aguardo o pouso do Boeing 737 da Gol e posteriormente autorizo o cruzamento. Maravilha, vou manter aqui aguardando, grato. Gol no 395, tráfego adicional, helicóptero Alfa Sierra 50, sua esquerda, acabou de decolar da 197, acusa avistando o tráfego. Excelente. Papa Romeu Serra, Romeu Tango, chame agora Recife, frequência 1.25.1 e alternado 1.33.25. 25.1, 3.325, Serra no Tango. Azul 4206, chame final normal. Tá na final já, 4206. E aqui as costas visual com gol, se autorizado na retaguarda do mesmo, vai fazer um cruzamento para o litoral. Serra Tango, só confirmando, já está na proa de coral? Afirmo, Serra Tango, proa de coral. Trip 5266, livre ILS, desça para 2000 e informe estabilizado. É, livre ILS para 2000, repórter alto, 5266. Azul 4206, informação de tráfego, um helicóptero Romeo 44, cruzando, corrijo, um Alfa Sierra 50, cruzando o eixo de aproximação da 190, na sua frente, 5 milhas. Gente, aeronave de queixa 4206. Para retardar a sua aproximação, 35266. Ok, confirme, então tem que no pátio? Um pequeno problema no pátio de estacionamento. Curva esquerda da presente na proa 010, limitado pela radial 300 de Salvador. 010, esquerda, 300, limite. Quanto de Salvador, 3190, descendo para 150, centro da Sierra. 3190, identifique chegada mar e desça para 050, inicie redução para 250 nós. 050, iniciando redução para 250. Controle, Papatango, Yankee Oscar. Até escuta, trip 5266, desça para 3 mil pés, o trip 5266. Ok, para 2 mil pés, 3 mil pés, e o limite é 300. Afirmativo. coordenando a torre para ver o estimado para a próxima.